Ele é saída pra quem tá perdido. Ele é refúgio quem não tem abrigo. Ele é na luta meu melhor amigo. Ele é Deus. Ele é saída pra quem tá perdido. Ele é refúgio quem não tem abrigo. Ele é na luta meu melhor amigo. Ele é Deus. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é. Ele é Deus.